Okay, thanks to the right, taxi Mike, and coming for cross the 117. Mike Echo Delta, LV decolar down no 7, vento 230 graus com 9 nós. Gol 17,65, desça para 3 mil pés, 1014 o ajuste. 3.014, gol 1765. Comba 25, desça ao 040. Comba 25, desce para o 040. Qual é a próxima para o X-Novembermind? Confirme? Qual seria a próxima posição para o X-Novembermind? Você pode prosseguir contando ao Pátio 1, seu estacionamento será o Pátio 3, é isso? É, o Pátio da Infraero, o geral da Infraero. Ok, então contorna aí o Pátio 1, você conhece o horário? Negativo, primeira vez. Até contorna aí o Pátio 1, e você vai avistar a aeronave da Varig estacionado no portão 5, após essa aeronave ter interseção à direita, vai ingressar à direita ali onde tem um terminal de logística de carga da Infraero. Tem contato visual? Afirmativo, senhor. Então, seria o Pátio 3, estou com a carta de aeródromo aqui, e contornado o Pátio 1, ingresso via Juliette. Então, Juliette é até que você em frente que vai dar na alfa, você vai ingressar à direita numa interseção que, em princípio, não tem nome. Talvez na sua carta tenha Juliette aí, mas está errada. Você ingressa à direita, ali né, para entrar no Pátio 3. Ok, gente, então, vou seguindo aqui. Já começa a ver mais. Para o ingresso, contornando o Pátio 3. Afirmativo, atento ao sinalizador no Pátio 3. Parabéns. Controle, Papa Tango, Victor, Mike Quebec. Victor, Mike Quebec, Salvador. 5 Whiskey, Bravo Whiskey. Quatro a bordo, ciente, 1500 pés via corredores, reporte Parepa ingressando no Interlagos, Vitor Mike Quebec. Reportar a Parepa para ingressar no Interlagos, no Quebec. Levanta visual. Na primeira direita. Colado 5-2, chame controle 199 decimal 35, bom voo. 9-35, até a volta, obrigado. Chame destino. Nós vamos sobrevoar Maraú e retorna sem pouso lá, ok? Gente. Quer que o Delta tente um helicóptero? Corrição a um motoplanador, sua posição de 1 hora 3 milhas, mantendo 500 pés. Afirmativo, tem o tráfego à vista. Guardião 03, Salvador. Guardião 03, Salvador. Controle, bom dia, TIP 5486, decolou no Momo. TIP 5486, boa tarde. Contato radar, decolagem, submantém 160, saída Momo. 160, saída Momo, 5486. Controle, autorizou o Victor Mike Quebec bater mil pés no 03? Confirme o motivo, a formação? Afirma. Ok, autorizado mil pés. 7, descendo para mil pés no Quebec. Localizador Condor 23. Gente, o Condor 23 completa o LS, reduz a aproximação, torre 198, decimal 6, dúzia, boa tarde. 186, até a volta. Gol no 765, desça para 2 mil pés, autorizado LS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Ajuste 1014. 2014, vai reportar estabilizado no 765. Comba 25, desça para 2 mil pés, 1014. comigo, 2 Blue Pass, 1-0 no 4. Estou em Salvador, bom dia, o Condor 2-0. Bom dia, Condor 2-0. A 1,5 milhas do externo, baixado e travado, visual. Livre pouso na 28, vento 260 graus com 5 nós, altímetro 10 no 4. Comi 14, livre pouso na 28, com 220. Foxtrot Lima, Salvador. Foxtrot Lima. Fox Lima, 8 milhas para, para Coral, serviço radar terminado, Chamilhéus 1201, boa tarde. Boa tarde. Estabilizando o LF, o gol 1765. 1765, centro, completo o LF, reduz a aproximação, torre 1-8, decimal meia dúzia, boa tarde. 76, obrigado. O rumo 25 autorizado, LF Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Rumo 25 autorizado, LF Zulu 28, reporte estabilizado. Estou em Salvador, muito bom dia, o gol 1765. Estabilizado em LF, a tua escuta. 1765, continue a aproximação, número 2 para pouso na 28. 1765. Zero, solo ao 5-7, informa a parte destino. Pate, onde está? Sente. Condições de livrar a direita direto para pátio militar? Está livrado. Sente, livre táxi para pátio militar, Condor 2-3. Livre táxi para o pátio militar, Condor 2-3. Mike Eco Delta passou o farol da barra, frequência livre para a coordenação local, reporte para o regresso. Você travou o gol 1765. Chuva aí na final da 17, setor norte do aeródromo. Bet, o Mike é back. 765, solo ao 00, livre pela esquerda, chame solo 121 decimal 9. Decimal 9. Estabilizado no localizer. Gente, rumo 25, completo LS, torre 18-6. 25, chamando a torre 18-6. Vitor Mike, Quebec, visual 47. Mike, Quebec, visual. Torre 18-6, boa tarde. 7, o Quebec. 4. Gente, partiu no 04. Informação com Vitor Mike, Quebec. Confirme. Vitor Mike, Quebec, vertical da rotatória. Prossiga. Instrumento para Natal, seria autorização? Negativo, 370 será coordenado, mantém escuta e aguarde cópia. É, mantém escuta e aguardando cópia, muito obrigado, bom, 1-2-3. Solo, gol 1260, também para autorização, paciente da informação Lima para copiar Recife, 410 a princípio. Gente, 410, 1260, mantém escuta e aguarde. 2605. Roma 25, 5 milhas. Roma 25, livre pouso na 28, vento 250 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1014. Roma 25, livre pouso, 1014. 2685, bom dia, para regresso. Condor 23, fala cópia. Agora, cópia. Condor 23, Salvador Natal, nível 370, aerovia pressionando 1-0, decolagem pista 28, curva à direita, subida Aron, transição Zipar. Acione o transponder 5026, controle 119, decimal 35. Exato, Salvador Natal, 370, decolou 1-0, decolou 22, curva à direita, Aron, Zipar. 0-2-0, chame para o acionamento. Bora. Bruno 260, cópia. Acione 5032, controle 119, decimal 35. Ok, copiado, Recife 410, Upper Whisky 58, decola da 28 com curva direita no perfil da Aron, Melim 5032 ao transponder, 1935 ao controle. Chame para o pushback acionamento, 260. Sim, chamaremos posição 5. Céu Índia, Índia, Salvador, prossiga. Então, é Quebec, livre pouso na 1-7, vento 230 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. 7, livre pouso, Quebec. Hotel Indy. Gente, reporte Parque Pituaçu. Pat Solo ao 06, informa Pat Destino. É o Pat 4. Pat autorizado o backtrack, Pat livrando Pat 4. Gente, como é que é Quebec livrou? Tem um bom dia. Alfa Juliette, prossiga. Comunicação, Cabo Fonte da Mata, Luz da Rosa, Esquadrão de Automação. Estação para qual setor? Estação Setor Norte, eles afastados, não fizeram. Rodo Forte, 20 milhas, é isso? Ok, conforme o local, corredor forte 20 milhas, 1 mil pés. Degola da 17, curva esquerda, 0151, transponda 1935. É o controle, 186 torre. Chame a torre para acionamento de táxi, Alfa Victor Juliette. Olha, hotel Índia, outra vez de Tituaçu, 500 pés. Gente, torre 1862, uma boa tarde. Direcionamento, chama para o táxi. Então, vamos passar no hotel Índia Índia. Prossiga até o Índia Índia. Já aqui nas proximidades de Itapuã, a gente só pousa aí no pátio 4. Estou autorizando, eu prossigo direto. Gente, livre para seguir direto para o pátio 4, reporte na final. Índia. Salvador, bom dia, azul 4106, passando nível 180 para o nível 150. Do livre pouso no pátio 4, vento 220 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 4. Tente, o Plane Engine prosseguindo o pouso pátio 4. Azul 4106, bom dia. Bom dia, azul 4106, identifique chegada CAR e desça para 2000 pés. Ajuste 1014, reporte localizador. Ok, chegada CARI para 2000 pés com 1014, chamará no localizador azul 4106. Índia, Solo 1-2, frequência livre. Altímetro 10 no 4, livre taxa, champanhe ingresso, Alfa Vita Juliette. Passo, termo. Ok, Polo 2-3, alívio táxi até a hotel, na hotel, chame para o cruzamento. O altímetro no 0 no 4. Ingresso é patinha de pronto, Alfa Vitor Juliette. Qual foi o controle? Guardião 03, senhor.